Então vai registrar, família reunida, CDG, quadrilha apologia positiva, firma. Unificação no som, Parque Real Conceição, Iguacuri na junção, a Zona Sul tá no jogo. Essa questão, e você que acreditou, tá aqui a função. Representando os becos, as vielas, os gueto, os morro, as favela, os branco, os preto. Só os verdadeiros guerreiros de conceito, lado a lado até se esgotar o tempo. Fé em Deus todo momento é a chave pra viver, pra vencer, pro nosso corre fortalecer. Porque vários, ó, eu vi desmerecer, mas não serve, é? E hoje quer correr, ei você simpatizante, aqui cê toma bonde. Quem é função, reconhece cê de longe, nem se esconde. É de Miliano até hoje, nos alto-falantes, o som te deixa em danger, de carango, chavoso ou até mesmo de pisante. Eu sou representante do ritmo alucinante. Tá em cartaz, uma das função mais procurada, família tá unida, os vagabundo da quebrada, mas um representante toma a linha de frente. Apologia positiva, mais um elo da corrente. Função Big Mafia CDG, é nós das pistas. Somado com o monstro sinfônico da quadrilha, pra ninguém botar defeito. Ligou, nós tá aqui, a questão é a satisfação de eu dizer que eu sou função, que representa os beck e as viela. Na guerra o escudo que defende a favela, o exército excluído que ataca os inimigos, a tática do raciocínio, em forma de ritmo alucinante. Nós que dito peso nos falante, função é desse jeito, só gangsta funk. Se esse vender passo em front, quem é função, tá ligado? Da ponte pra cá, pra simpatia tá molhado. Aí simpático, no vou cuspir na gratidão, com ou sem cifrão até morrer, já. Sou função, é pela paz, pelo amor. Sou função, se vem com nós demorou. Sou função, é ritmo alucinante. É a família reunida nos seus alto-falantes. Sou função, é pela paz, pelo amor. Sou função, se vem com nós demorou. Sou função, é ritmo alucinante. É a família reunida nos seus alto-falantes. Hoje eu canto nome do que estremece a terra, o que da voz traçante que distorce nos falante até aqui. Nenhum momento foi fácil pra mim, sou resistência. Lembrei dos velhos tempos da arena, ainda bem que Deus sabe de tudo, meu querido. E que a cada manhã um novo homem vem surgindo de função pra família. Gangster na rima, the game do pacto urbano até quadrilha. Mas daqui por diante é novo meu semblante. Que se foda quem não gosta de mim, os arrogantes. Quanto mais pelo certo cê tá, mais acusado, perseguido, rastreado por bandos de atordoado. Meu temor é voltado pra Cristo aí, bandido. E o ritmo te faz até ficar fora do ritmo, alucinado, alucinado. Perdido, desorientado, quem conosco não se ajunta, se espalha. E chegado mais um, é sempre mais que dois, eu aprendi. Por isso faço parte do ritmo alucinante. Ô, e aí, João? Mó satisfação trombar você aí na quebrada, hein, moleque? Pô, satisfação é minha, então, primo. Então, tava até na ideia com o Zé ali no bar do Jaco. Ele falou pra mim que tá na mó saudade de você, ó. Ô, vou chegar lá, vou trocar uma ideia com ele lá, moleque. Beijo total, então, chapa quente. Sou função, assim como o Zé e o João. Procurados em cartaz, no meio da multidão tem homens bons, hein? Graças a Deus pela vitória, a conexão trouxe união que jaz agora. Maloca que vem, nunca se vai. Quem curtiu, curtiu, cê lembra, pai? Bombeta, conga, sandália, rainha. Treta de salão, tonelada na mão. A época de cepar era ter um butibão. Quem dava o som? Sistema 7 nos bailes. E você impostou, quase teve um infarte. Que disse pro Xixô que cês não era função, que não era time de tal recepção. E pra correr com vocês, eu era louco, tiozão. Se misturar, neguinho, deixa eles lá e nós cá. Simpatia com nós, irmão, nem pensar. Porque hoje o que domina é o Nike Shock, as rodas liga. Velho pra rebaixado, das rodas de Camaro. O som que faz as lamas balançar. E quando passar, as perversas se oriçar. Ritmo frenético entre becos e vielas. É representado pela voz da favela. Expressa o sentimento, o amor, revolta, a paz, o alerta pra sair da vida torta, não importa. Dá só um grau no grave, sente na batida a responsabilidade. Não é só porque late que nós tá na missão. Pode avisar todos bico de plantão. Não preciso dar sermão que a música fala por mim. 7-5, sou função até o fim. Função.